Let me out of here, Donald, please. Let me out of here, Bartek! Is this just fantasy? Come on! Caught in a landslide. No escape from reality. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. Too late. Open the gate! My time is come. Send shivers down my spine. Was this a cheerleading trials? Hi, boys. Goodbye, everybody. Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile. And he eats people. Burns people. You're possessed by a witch. And she's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. This is the deal. You're going somewhere very bad. Whoa! Do something that'll get you killed. Let's go save the world. I can't wait to show you my toys. Let's do something fun. Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. E aí, sejam bem-vindos, seres perdidos no espaço, a mais um Vortex Nerd. E no episódio de hoje a gente vai comentar do novo filme da DC Comics. A gente vai comentar sobre o suicídio que a DC acabou de cometer nos cinemas. Nós vamos falar de Esquadrão Suicida, moleque. Eu sou o Caco Ramon e essa semana eu estou com os DCnautas do Asa Lima. Olá e... Vamos aí, né? Tem que falar, né? Vamos aí. E com o rapaz que vai visitar o tio Sam, o Pedroca. E yo! Mano! Yo. I want to speak English in this podcast, motherfucker. Esquadrão Suicida é o filme dos vilões bundas da DC. É o jeito mais fácil de explicar esse filme. Então, porrada, é o filme bunda dos vilões bundas. O filme bunda? Vocês estão elogiando o filme por quê? Ah, não, sei lá. Eu achei que ia ser Malhação de Judas. O filme cu do... A tentativa de Guardiões da Galáxia da DC. Tentativa frustrada, né? É, porque assim, é o filme mais coloridinho comparado aos outros. É o filme que tem as musiquinhas que nem... Coloridinho! Coloridinho! Não tem nem cor naquele filme, não tem nada naquele filme. Aquele filme devia nem existir. Não, tá ok. Não, mas ele é coloridinho, pô. Quando passa a ficha dos caras, quando o logo dele é colorido... Lógico. Cara, não sei, a DC, eu tô com medo daqui a pouco o filme dele ser preto e branco. Não adianta, mano, eu vou meter o pau nesse filme. O máximo que eu puder. Não, ele é um filme que tenta ser o Guardiões da Galáxia, tá ligado? Mais engraçadinho, tocando música pra cada personagem. Ele tenta e falha miseravelmente. Falha miseravelmente, porque o Guardiões da Galáxia é bom. Agora, tem aquela história que eles fizeram um filme no mesmo tom do Batman vs Superman. Exato, depois, que pra mim era o que deveria ter acontecido. E depois que Batman vs Superman começou a tomar na cabeça, nas críticas, eles, não, vamos mudar, vamos fazer umas cenas mais engraçadas, vamos fazer uns bagulho. Então, se você for ver a primeira foto de que eles divulgaram do Esquadrão, que eu acho que foi de Batman vs Superman, que tem todos eles perfilados e não tá o Coringa, né? Tá só o Esquadrão mesmo. Que a foto, ela é bem escura. Exato. Tipo assim, pra você ver tudo que tem na foto, você tem que mudar o contraste dela, porque tá foda. Você nem consegue ver que o short da Lerquina é colorido nela, de tão escuro que a foto tá. E aí, depois eles viraram drag queens, tá, né? Sim, eu cheguei no filme achando que vai ser aquele, sabe aquele filme que tu vai assistir e ok, foda-se, assistiu o filme, divertido, beleza. Por exemplo, eu tava animado por causa dos trailers, os trailers eram bem divertidos, eu me divertia bastante. Eu acho que vale a pena mais até ver o trailer do que ver o filme, então, é mais barato. Com certeza, você quer se divertir, assiste todos os trailers que saíram do Esquadrão Suicida, tá ótimo, fica só nos trailers, não, tá mas bom. Eu fui ver o filme com aquela, o filme vai ser ok, se for um filme bom já é um lucro altíssimo, e eu vou só pra me divertir vendo o filme, eu consegui me divertir, fui tranquilão, sem problemas. Você conseguiu se divertir vendo Esquadrão Suicida? Consegui, eu gostei de umas partes. A sua diversão envolve dor, sofrimento, coisa do tipo, porque... Eu rio do filme da Dan Sandler, só pra constar. Verdade. Sim, então tá, então a sua diversão realmente envolve dor e sofrimento, ok. E você, Asa, esperava o que do Esquadrão? Eu esperava um filme bom, né? Esperava um filme bom. E aí tomou na cabeça. E aí a decepção tomou conta do meu ser quando o filme começou, tá ligado? Cara, é sério. Já que é pra dividir por tópicos, eu gostaria de começar um tópico aqui agora. Pois não. Que é a apresentação de personagem. Eu nunca vi, na minha vida, uma apresentação mais falsa do que a desse filme. Porque quando você começa, por exemplo, quando apresenta o Deadshot, o pistoleiro lá... Você fala, caramba, esse personagem tem um background, esse personagem tem uma história pra ser contada, olha só que legal. Aí apresentar a Arlequina e você pensa a mesma coisa, tem algo pra ser contado dessa personagem. Aí vem o nosso amiguinho Capitão Bumerangue e fala, beleza, ele tá aí só pra ser alívio cômico, foda-se. Tá tocando Rolling Stones, tá suave. Segue o rumo, vambora. Crocodilo... Você não consegue entender o que tá rolando, foda-se. Quando apresentam o Diablo, você fica meio meh. Tipo, ok, mais um personagem genérico que eles colocaram aí pra compor, pra ocupar espaço. E aí, ele, na minha opinião, é o melhor personagem do filme. É o que tem o maior desenvolvimento e é o que tem o melhor desenvolvimento de personagem é dele, tá ligado? Então, tipo... O Diablo? É. É, o Diablo. Aquela parte com a família dele, é. E aí a gente se apresentado ao Amarra. Ah, pô, a gente tá apresentando o Amarra. Esse é o Amarra, pronto, acabou agora. Exato. A gente vai lembrar dele quando ele morre. A gente é apresentado ao Amarra. E foda-se o Amarra, tá ligado? Ele tá no filme pra morrer, só. É, o Amarra foi aquele cara pra falar assim, ó, a gente tem que matar alguém logo no início, será que o bagulho é sério? Ó, como é um esquadrão suicida, o bagulho é doido. Você teve essas apresentações... Duas apresentações que foram muito boas e que a pessoa pensa, caramba, vai ter alguma coisa aí, e aí não tem nada. E aí foda-se, todo o background que a gente tava desenvolvendo aqui, foda-se. Não, foda-se tudo, né? Porque no começo tava mostrando o background e tal, tava mostrando umas cenas legais, tocando umas músicas legais, o filme tava com... Depois fudeu tudo, né? Porque parou de tocar as músicas, ficou tudo escuro de novo, entre aspas. Depois foi tudo pro saco. Cara, só pra você ter uma ideia, a magia, que é a vilã do filme, tipo, é um dos vilões mais genéricos que eu já vi na minha vida. Eu gostei da dancinha dela. É, né? Falaram que ela dançava daquele jeito porque ela tava possuída pelo ritmo ragatanga. É, pois é. Né? Faz sentido. Cara, é sério, é triste ver o que fizeram. Porque assim, o Esquadrão Suicida, ele era pra ter um tom muito mais sério do que Batman vs Superman, por exemplo. Porque, se você parar pra pensar no conceito, são vilões que são obrigados pelo governo a fazer algo de, aspas aqui, bom. É. E você transforma isso numa galhofa, sem fim, tá ligado? Tipo... Pegarem missões suicidas que ninguém mais quer fazer do exército em troca de diminuição de pena, né? Não é nem que ninguém possa, que ninguém quer fazer. São missões em que o governo não pode ser culpado por. É, exato. Particularmente eu gosto da Amanda Waller. Eu gosto da Amanda Waller. Eu gosto do você, trabalho, o trabalho que a... Caralho. Viola Davis. Dela. Isso, Viola Davis. Que a Viola Davis faz. Eu gostei do trabalho dela. Mas tem dois... Ó, o Deadshot do Will Smith prometia ser muito bom. Tio Phil. Não. Hã? Tio Phil. Ah, foda-se. Prometia ser muito bom. Só que, tipo... Não foi, não houve um desenvolvimento de personagem, foda-se. O personagem que mais deu pra se identificar no filme foi o Diablo, porque ele foi desenvolvido durante o filme, não foi que nem no começo, que é o resto. Não, mas não houve desenvolvimento de personagem nenhum no começo do filme também. Pois houve introdução a eles. Assim como houve uma introdução ao próprio El Diablo. O Diablo teve uma boa introdução também. Teve, que foi, mas só a introdução dele é basicamente ele saindo dentro da casa dele queimada com a mão pra cima, só isso. E É a do Deadshot, mostra ele com a filha deles, levando porrada do Batman e os caralho. O tempo de cena é quase o mesmo. É um pouquinho menos o tempo de cena do El Diablo na introdução dele. É uma introdução. Houve uma introdução, foi uma introdução basicona e beleza. Ele teve desenvolvimento depois dessa introdução. Os outros não. Nenhum deles. A cena de introdução do Capitão Boomerang, por exemplo, é engraçada. É divertido ver o Flash, tá ligado, capturando ele. E olha, foi bom ver. E eu gostei, eu finalmente gostei desse Flash do Ezra Miller. Vi ele no trailer de Liga da Justiça, gostei pra caralho. E agora vi ele no Esquadrão Suicida, gostei muito da cena dele. Parece que vai ser um bom Flash. Você não gostou dele no Batman vs Superman? Não, achei uma bosta aquela cena. Duas, né? Que duas, só tem uma cena dele embaixo vs Superman. A cena aqui do sonho e da câmera de segurança. Ah, da câmera de segurança. Você considera aquilo uma cena? Aquilo também foi uma bosta. Eu também não gosto daquilo. Clipe. Aquele trailerzinho, eu não gosto daquele trailerzinho. A gente vai falar mal de que agora? Eu quero falar da Arlequina. A Arlequina e o Pudinzinho. Ai, meu pai. Vamos falar de romantização de relacionamento abusivo. Vamos lá. Isso eu também fiquei bolado. Vamos embora. Assim, cara, a garota ama o cara que espancava ela. O meu problema não é esse. Qual não. É o seu problema? Isso existe. Cara, isso é uma representação de uma coisa real. O Bruce Timm já falou várias vezes que a ideia dele era realmente mostrar isso, pra mostrar que relacionamentos abusivos são ruins, que você não deve submeter a eles e parar e caixinha de fósforo. Uhum. O meu problema é você pegar... Porque no quadrinho você não vê nenhum tipo de carinho entre Coringa e Arlequina. O Coringa quer mais que a Arlequina morra. Ele usa ela quando ela é útil e foda-se o resto. É, nos desenhos do Batman também era assim. E mesmo quando ela é útil, ele ainda agride ela, ele maltrata, enfim. Nesse filme, ele é um amorzinho. É, dentro do que mostraram dele, ele tá muito fofinho mesmo. Ele é um fofo. Ele tá parecendo aquele cara que se importa, sabe? Que tenta se importar, não se importar, mas se importa. Exato. Cara, ele basicamente montou um esquadrão de resgate pra tirar ela das mãos do Esquadrão Suicida. Não, isso depois... pode existir, que é coisa da obsessão, mas... O Coringa não tem obsessão pela Arlequina, esse é o ponto. É isso que eu quero dizer. O Coringa não tem obsessão pela Arlequina, nenhuma, é nula, não existe. O Coringa do quadrinho jamais moveria mundos e fundos pra salvar a Arlequina, ponto. A única obsessão do Coringa nos quadrinhos é o Batman. Ele quer mais a... Gente, ele não ama a Arlequina. Ele não tem nenhum tipo de sentimento por ela. Ponto. Eu tô vendo agora a série do Batman desde o começo, antigo, então eu não cheguei nessa parte que ela aparece. E esses tempos pra cá não dá pra. Não tem quase nada de revista dela com ele, porque desde os 952 ela ficou praticamente um personagem independente. Porque ela tacou o foda-se. Que pegaram ela, falaram, vamos dar um basta nessa merda? Não, e já tinha dado um basta desde antes dos 952, que ela parou de andar com ele, que ela começou a andar com a mulher gato, que era venenosa. Tinha até uma revista delas três, que eu achava muito fudendo, por sinal. Que de certa forma, o relacionamento dela com a Era Venenosa, até certo ponto, em alguns aspectos, também é bem abusivo. Por quê? A Arlequina é uma personagem que gosta de ser abusada, aparentemente. Ou os roteiristas têm algum tipo de fetiche estranho com abuso, porque puta que pariu. Agora, no House Case 2, a relação dela com a Era Venenosa é basicamente BFF. É, na verdade, amiga colorida também, essas coisas assim. É, mas de um tempo pra cá, ela tentaram dar assim, mais independência pra ela, tanto que a história dela, a revista solo dela, pelo menos a edição que eu peguei, que é o número 1, é até que é engraçado, eu me diverti, né? Eu achei engraçado. Eu achei bem bosta, eu tenho a 1 e a 2, achei bem bosta. Eu nem achei engraçadinho, achei fofinho. Mas vocês gostaram da Margot Robbie no filme? Quem não gosta? Ô, meu amigo, eu gosto de ver bunda. Tinha bunda no filme. Pô, tá bom, desculpa. Vocês gostaram da Arlequina no filme? Não. Ela tá fazendo o que ela tem que fazer, né? Quer fazer graça e tentar ser maluca. Eu achei eu curti, tá ok. Ela tá fazendo o que ela tem que fazer, isso é inútil. É, pois é. Tá aí. Eu gostei, eu curti. Me diverti algumas horas. Alguns comentários dela são engraçados. Eu não, cara. Eu não, eu juro, eu não consegui me divertir, mano, com aquele filme, cara. Eu só passei raiva. Eu só ri uma vez, Chico. Foi aquela quando ele tava contando, o El Diablo tava contando a história lá dele. Aí o Boomerang pega e pergunta, e o que aconteceu com as crianças? Ela olha pra ele, tipo, ele matou, Durant. A cara dela é engraçada. E o Pudinzinho? Cara, você riu disso. Você riu disso. Você riu disso. Mas tem um morro negro, né, caralho? Você vai pro inferno. Eu sou o cara que ri de um site de uma associação pra gente que tem Alzheimer. E embaixo do login tem esqueci minha senha. O mundo negro é que move o mundo, cuzão. Bora rir mesmo, a gente tem mais é que rir. Esse mundo tá cheio de problema, a gente não ficar rindo. Não ficar rindo por besteira. Né? Então, o pudinzinho. O senhor Coringa, o senhor Joker, o senhor... Eu vou falar do ator. Jared que, assim, Leto. Eu gosto muito do Jared Leto. Eu realmente acho que ele é realmente um cara que conseguiu... Ele é um dos poucos caras que conseguiram ser bons ser realmente bons em duas coisas. Porque ele canta muito bem, a banda dele é bem legal, a 13 Seconds to Mars, né? Isso mesmo. E é bem legal a banda dele, não é tipo uma bosta, não é um restart da vida. Mas. E ele também é um excelente ator, então, tipo, porra, o cara é bom. E eu esperava muito desse Coringa dele. E, porra, já que colocaram a porra do Coringa no filme, coloca direito, né? Ah, o cara acabou de ganhar um Oscar, né, velho? Mas foi decepcionante a participação dele. Foi porque cortaram muita coisa dessa participação dele. Sim, tipo, foi decepcionante. Eu me decepcionei muito com aquilo. Tipo, não é que foi ruim o Coringa dele. Não, eu não tenho nem como opinar sobre o Coringa dele. Não sei o que falar do Coringa dele. Olha, minha análise foi a seguinte. Se comparar ele com os outros, com tipo Heath Ledger, com... Não tem como comparar. Com o Jack Nicholson, ele realmente fica até pior. Ele fica bem mais fraco nesse quesito personagem. Não, você não tem como comparar. Porra, deixa eu falar, caralho. Desculpa, não. Caralho, o Jack Nicholson e o Heath Ledger tiveram um filme inteiro pra se desenvolver. Cara, você quer comprar uma coisa que... Caralho, deixa eu falar, caralho. Fala, Pedro. Fala, vai. Cara tá puto, relaxa, caralho, tô falando. Você quer comparar uma coisa que não tem como comparar, velho. É a mesma coisa que eu pedi pro menino da quinta série fazer uma prova de física do segundo semestre de física. César Romero é melhor que todos esses. Fala, Pedroca. Eu achei que o que eles quiseram trazer pro filme, apesar de terem mostrado pouco, ficou legal. Eu queria que tivesse mostrado mais, porque eu gostei. Uai, eu queria ver mais dele. Né? E queria que tivesse editado de um jeito que ficasse relacionamento abusivo, só isso. Eu queria ver mais dele, porque aí eu poderia comparar ele, por exemplo, com o Heath Ledger. Só que eu não tenho como comparar ele com o Heath Ledger, por exemplo. Primeiro que eu vou parar com essas comparações, porque eu acho meio... Eu tô começando a me reeducar pra parar de comparar um personagem com outro, porque isso é meio babaca. São atores diferentes, trabalhos diferentes, ideias diferentes. Mas enfim... Mas em termos de comparação, a gente não tem como comparar, porque, por exemplo, o Heath Ledger teve 2 horas de filme pra desenvolver o personagem dele. O Jared Leto teve 10 minutos. É até desonesto você dizer, o Heath Ledger ainda é melhor que o Jared Leto é um lixo. Não, cara, eu não tenho como dizer isso. Eu não tenho como dizer se o Coringa da Jared Leto é bom ou ruim, porque eu não vi o Coringa. Eu gostei dos dois, ficou legal. Até o que mostraram ficou legal, pelo menos. Eu esperava ver um desenvolvimento de personagem que eu não vi, não existe. Pelo que venderam, né, por tudo que falaram. Exato. Dele e tal. Ah, isso realmente deixou muito, não, por exemplo, eu tava até vendo um post no Instagram outro dia de possíveis cenas que tiraram dele e dela no filme, deles juntos, tipo, e várias cenas dessas, tipo, com certeza deixariam o filme muito mais, a relação deles muito mais perto do que ela era originalmente, que era abusiva e violenta. Tinha várias cenas dele batendo com ela, dele batendo ela no carro, batendo na cara dela, essas coisas assim. O David Ayer falou que não vai ter edição estendida. Vai sim, né? Ele não é maluquinho, não manda. Na verdade, nós é BR, ele é. Nós é BR, cuzão, não vai na casa dele, pô. O David Leto me encarnou foda do Coringa, né? Eu tava vendo que a Viola Davis... Que um dia ela tava em casa, sua avó, de boa, ela recebeu em casa uma encomenda que tinha... Era uma caixa bem grande, tá ligado? Quando ela abriu, tinha a cabeça de um porco e balas. E um coraçãozinho com papel feito pelo David Leto. Ela, quando começaram a filmar, ela tinha um pouco de medo dele. Achava que ele era maluco de verdade. Mas ele é maluco. Ele deve ter ficado mesmo. De raiva depois do filme. depois de ver aquela edição horrível desse filme. O filme tem uma coisa que eu concordo, o filme mal montado. O filme é mal montado. Ele é completamente mal montado. Primeiro que, por exemplo, o Esquadrão Suicida, eles não precisam de motivação. Não existe motivação melhor do que uma bomba na sua cabeça. Eles ficam tentando dar motivação pros personagens. Tentam motivar os personagens a serem bons. O Will Smith por causa da filha dele lá, o El Diablo por causa que ele é arrependido, fez com a família. Na verdade, o Will Smith, é que eu não conheço a história do El Diablo porque ele sempre foi um personagem bem bosta nos quadrinhos. Até tipo, hoje. É vilão C, né? Então, tipo, foda-se. Mas tanto eu não conheço a história dele. Tanto que o Esquadrão Suicida do Rebirth é praticamente todo mundo do filme, menos o Diablo e o Amarra. Eu não vi o Rebirth. Eu não peguei o Rebirth ainda. Não, eu leio aqui pelo Brasil, então eu não tô acompanhando nada nos Estados Unidos. Você tem moral, né? Você não é Scan. Eu tenho moral. Você tem. O, Como é que é o nome? Honra. Tá, não, honra é também, é escrúpulos, lembrei, escrúpulos. É, pronto. Tem isso. É, nem tanto porque eu assisto séries, tem algumas séries que eu acompanho de forma ilegal. Depois eu compro o DVD, mas... Eu vou comprar uma lançamento. Ediçãozinha de Rebuff e tirar as fotos pra te ficar lendo. Aí não vai você ser mais scan. Me dá de presente, né? Ah, mas eu moro do outro lado do Brasil, então nem rola. Correio. Tem correio, no caso, né? Ah, o correio tá falido. Correio tá falido. As desculpas do cara são as melhores, tá ligado? É, são as melhores, né? Tipo, enfim. É, mas então... eu preferia, por exemplo, quando anunciaram essa formação, eu fiquei triste. Porque eu falei, caralho, vai ter o Arraia Negra. Ou vai ter o Arraia Negra. Vai ter o Aquaman. Por que não botam o Arraia Negra? O Arraia Negra é muito bom no Esquadrão Suicida. Eu adoro o Arraia Negra no Esquadrão Suicida. Mas não, não colocaram o Arraia Negra. Fiquei muito triste. E aquela animação do Esquadrão Suicida que tem do Batman no Asilo Arkham? Invasão ao Asilo Arkham. Isso, salto. A formação também é de caralho, né? É o quê? A formação também é um pouquinho diferente. Não, a formação não. É a mesma base, mas com personagem diferente. Não, tem um só cara... tem... A... Só tem o Arlequim e o Deadshot. Não, tem o Boomerang também. Ah, e o Boomerang, vai. Porque, mas também tem o personagem fortão, tem o personagem bucha. Mas o personagem tem um personagem fortão, que é o Shark. Tem o Shark, tem o personagem bucha, o personagem fortão e o personagem que controla algum elemento. Mas o personagem bucha é o Shark. É o KG Besta, que ele morre logo no começo, nem o amarra. E o Shark morre logo depois. Não, ele morre porque a pele dele é mais grossa e não dá pra desativar o coisa, foi só isso. Sim. Mas ele não morre porque ele é bucha. Todo mundo morre lá nessa coisa, pô. Nesse filme. Não. Morre sim. Não. Morre, só quem rapaz. Morre. Não. Morre Curinha, sim, mano. A Arlequina não morre. Ah, porque ela é principal do filme. Ah, porque ele é principal do filme, mas o resto morre todo mundo. A Nevasca também não morre. Morre sim. O cara joga o carro que ela tá dentro na parede e o carro explode, caralho. Como é que ela não morre? Ela apagou o fogo com o gelo dela. Ela não morre. Tá louco? Tá doido? Ela não morre. É que assim, tem a cena de explosão e depois ela não aparece mais. Mas acho que ela não deve ter morrido. Não, ela não morre. Nem ela, nem o bumerangue. Só quem morre são os dois lá. Se não mostrou é porque morreu. Ela fez um casulo de gelo. E morreu aquela versão vilã do Batman também, aquele que o Batman se veste dele, assim, pra espionar os caras. Ah, o Spider, é o Spider? É o Aranha. É o Aranha, o nome do cara. Aranha Negra, eu acho. É, acho que é isso aí. Tá, e podia ter botado mais um personagem bucha pra morrer também, só pra dizer que eles não estavam brincando. É, podia morrer mais gente. É, além de uma morte heróica e uma morte de merda. Qual foi a morte heróica? A do El Diabo. Ah, é verdade, agora você falou do o Diabo realmente foi heróica. Então, mas eles poderiam colocar mais funda pra morrer no meio do caminho. Eu acho que o filme devia se chamar É o Diabo e o Esquadrão Suicida. Featuring Coringa, é fit.coringa. Eu acho que eu teria gostado mais do filme se tivesse sido assim, porque, cara, desculpa, aquele filme é muito ruim, velho. O filme não tem desenvolvimento de roteiro, o roteiro... Sabe quando você chega... Alguém que já fez curso de roteiro? Ah, não. Tô mal fazendo de engenharia. É, quando você faz curso de roteiro, um dos primeiros exercícios que você faz é escrever clichês, tá ligado? É você escrever roteiro base. Roteiro de base, de onde vai se estruturar uma história. Parece que chegaram na sede lá da Associação dos Roteiristas de Hollywood e falaram assim, então, a gente precisa de um... Você tem algum roteiro de base aí? Aí um cara chegou e falou, tem um aqui, ó. Aí o cara pegou, olha só. Beleza, a gente vai gravar isso aqui, vai filmar isso daqui, exatamente aí que tá. Só vamos colocar os personagens da DC em cima. E vambora, e é isso. E isso é Esquadrão Suicida. Eu tive um problema a mais com esse filme. Vocês assistiram o filme dublado? Não. Eu assisti. Ainda não. Eu assisti. E eu tive um problema a mais com o Coringa do que vocês, porque o dublador é o mesmo dublador do Adam Sandler. Teu cu. É... Então, a voz do Coringa é igual à voz do Alan do Dois Homens e Meio. Essa fala mansa, esse papinho vai fazer você se machucar. Eu tinha um problema muito grande quando ele abre a boca. Meu pai. eu não tô lembrado dessa voz, eu tenho que ver. É a mesma da dançando, caralho. Mas é igual, mesmo tom, mesmo... O da dançando, ele muda o tom um pouquinho. Mas do Coringa e do Alan são iguais. Quando eu vi o trailer dublado, tava a voz do Coringa, que era o Coringa da animação do Cavaleiro das Trevas. Eu não assisti a animação em inglês, cara, então não vou saber. Eu gostei da notícia fake que tinha soltado antes do filme estrear, que a dubladora da Arlequina era Anitta. Nossa, sim. A Alta fizeram a confusão. Não só eu, até eu faria uma confusão, porque porra. É, mas os Decenautas ficaram de chiniquito, né? Pedindo o fim do Rotten Tomatoes. Ah, é verdade, mas eu não fiz isso, não. Ah, mas eles estão pedindo isso desde das críticas a Batman vs Superman, né? Engraçado que a Warner é uma das donas, né, do Rotten Tomatoes. Cara, olha, eu sinceramente, o que eu queria que. Principalmente quem tá falando que o filme é bom, o que eu queria que me explicasse é por que o filme é bom. É o que eu queria que tomasse no cu. Eu também, mas eu quero primeiro, antes de tomar no cu, me explique por que o filme é bom. Pedro, você que acha o filme bom, por que o filme é bom? Eu não disse que ele é bom, eu disse que ele me divertiu. Qual parte você achou divertido? Eu faço parte de ação, são divertidas, algumas piadas são divertidas, eu achei graça. Eu ri do filme da Adam Sandler, eu vou rir disso também, uai. É verdade, não, tá certo, ok. O Pedro não é parâmetro, ele ri do filme da Adam Sandler. O que vocês acharam da porra da magia? A bosta! Todo o desenvolvimento dela com o namorado bucha dela. Mano, eu tinha esquecido do Rick Flag. Todo mundo esqueceu do Rick. Cara, tem Rick Flag no filme, é verdade. Caralho, o Rick Flag. Não, pior do que o Rick Flag, a Katana. A Katana tá no filme. Katana tá no filme, é verdade. É verdade. Ela não faz porra nenhuma, ela tá no filme, meu Deus do céu. Ela não, quase não tem cena dela, né? Acho que ela fala uma vez só. Antes deles irem enfrentar a magia lá no metrô, ela tá chorando. Chorando em japonês, falando com a espada. Não, tem aquela cena lá quando ela entra no avião também. Devo matá-los? E que ela entra no bar, que ela fala inglês. Ah, é verdade. No meu caso, foi português. A Katana é o maior desperdício desse filme. Porque, primeiro que ela não tem motivo nenhum pra estar no Esquadrão Suicida, porque ela não é uma vilã. Ela foi contratada, vai. É, ela, bem. Dizem que... A explicação que dá é que ela é amiguinha, best friend do mano lá, do namorado da magia. Ela é guarda-costas do Rick então, Flag. Por isso que ela tá. O Coronel Rick Flag. Coronel Rick Flag, líder de uma unidade de unidades de elite, super condecorado e foda, tem a Katana como guarda-costas. Matu tem isso. O meu problema não é a Katana ser guarda-costas de ninguém, tá? Só pra te aclarar, não é uma mulher ser guarda-costas de ninguém. O meu problema é a Katana tá, guarda-costas de um cara tá que levando, é... O cara já tá levando pro lado até do feminino, que medo. Tá indo muito longe isso aí, volta. Como assim, volta? Não, eu só tô deixando claro pra ninguém dizer que eu estou sendo machista, tá ligado? Não é isso, o meu problema não é esse. O meu problema é que ela, que é uma personagem muito boa, com um background foda pra caralho, e teoricamente uma personagem forte, uma personagem, sabe, com personalidade, foi submetida a ser uma capataz de um personagem bosta. Porque o Rick Flag é um personagem bosta. Ele é. Tanto nos quadrinhos quanto nesse filme. Nesse filme principalmente, o cara deixa a mulher se transformar na magia. Naquela hora que ela tá no quarto, porra, dá um tiro na cabeça dessa filha da puta. Tá bom, não vai acontecer nada, mas ao menos a gente tenta, né, cuzão? Gente, é sério, esse filme, ele é mais um daqueles filmes de vamos salvar a mocinha. Eu fiquei muito triste com esse filme, eu esperava muito dele, eu fui ludibriado. Os trailers, os três que lançaram são legais pra caralho. O que tinha a música do Queen, o que tinha a música do Bee Gees, e o último que eles lançaram na Comic Con, que tem aquela música tema que passa nos créditos. E assim, são bem legais, sabe? São divertidos, casavam direitinho o som da ação com o som da música e tal. Assim, porra, vai ser um filme legal. Aí quando você chega, é aquela bagaceira, né, velho? É vilã bunda, é os caras tentando fazer uma comédia que não é engraçada. Acho que alguém andou tendo aula de comédia com o Adam Sandler. Pedroca. Acho que ele foi consultor nesse filme aí. Caralho, só porque eu me diverti, não posso me divertir nas coisas que eu tô errado, caralho. Mas é claro que você pode se divertir, cara. Você pode, fica à vontade. Então tá, me diverti. Gostar de bosta é um direito seu. Eu gosto de Cavaleiro Zodíaco, velho. Eu já falei, eu não tenho moral pra falar muito de quem gostou do filme. Só quero que você me explique por que, que o filme é... É que você gostou do filme, mas você assume que o filme é uma bosta. Não, o filme é ruim, mas eu me diverti, pronto. Não, é isso que eu tô dizendo. Você assume que o filme é ruim, pelo menos. O meu problema é quem disse que o filme é bom. Ah, e aí já é difícil. O filme peca absurdamente na questão da montagem. O que mais me irritou no filme foi a montagem, foi a edição do filme. O cara chega pra mim e fala, ó, velho, eu me diverti no filme e tudo mais. Eu vou zoar o cara, mas, pô, pelo menos... Eu vou perguntar pro cara, mas o filme é ruim, né? Você concorda que o filme é ruim? Aí o cara, não, o filme é ruim, mas eu me diverti. Mesma opinião que eu tenho de Cavaleiros. É uma bosta, mas eu me divirto. Porque eu sou fã, eu sou idiota e foda-se. Não, não me divirto com aquilo, não. Eu me divirto muito com Cavaleiros. Eu cara, os caras têm dois pés esquerdo. Eu me divirto aloprando Cavaleiros. Os caras têm dois pés esquerdo, cara. Foda-se. Onde mais você vai ver personagem com dois pés esquerdo? Em lugar nenhum. Churato. Mas Churato é cópia de Cavaleiro, né, no caso. Ah, é. E Samurai Warriors também é cópia da cópia. Oh, mas Samurai Warriors era divertido, pelo menos. Ah, mas eu nunca parei pra assistir. Eu tenho divertido até hoje. Churato. Ah, mas até lá Cavaleiro do Zodíaco também. Churato. De Churato só gosta da música. A ameaça que havia na Terra. Que não, não é ameaça, é a amizade que havia na Terra. A amizade que havia na Terra foi ameaçada pelas forças do mal. Existe guerra no mundo celestial. Isso é o início de episódio mais genérico da história. Isso aí é genérico. Isso aí é muito genérico. O quê? Esse tipo de abertura, assim, isso é muito genérico também. Ah, cara, mas no Brasil as aberturas sempre foram genéricas. O Esquadrão Suicida, eu particularmente gostei bastante da trilha sonora. Ela é bem divertidinha. Ela tem Eminem, tem Rolling Stones. Eu posso falar a verdade? Pode. Eu tenho um problema com a trilha sonora do filme. Qual? Novidade. Porque assim, quando o filme começa, nos trailers do filme, aliás, você se empolga com a trilha sonora e tal, se empolga com as músicas e tudo mais. E aí você pensa, olha só, vai ter coisas legais aqui, vai ter músicas legais. Quando você vê a trilha sonora aplicada no filme, ela não casa. Verdade. As músicas tá não casam com a cena. Não é que nem Guardiões, né? Não é que nem Guardiões. Jogando. Não casam com a cena. Então, tipo, tem uma trilha sonora foda que não casa com o que tá sendo contado no filme. Mas eu quero ouvir só o disco, não quero mais assistir esse filme. Então, pra mim, tá bom. Sim, ao menos teve a música do Queen, né? Teve o Bohemian Rhapsody, mas não teve a música do Bee Gees, né, mano? No filme. Então, mas você viu onde eles colocaram a música do Queen? No finalzinho. Combinou pra caralho com a cena, né? Porra, tocaram o Eminem quando os caras estavam se vestindo, velho. É, amigo, eu juro, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei qual é o problema da Warner. Não, e vocês ouviram a notícia, o que me deixa mais puto. A notícia que vai ter o Man of Steel 2. E disseram que até o momento nenhuma referência ao Zack Snyder no comando do filme. Olha aí. E aí a única coisa que vem na minha cabeça é: vocês não fazem ideia da merda que vocês estão fazendo. Vocês não têm culhão. Ou não. Ou não. O filme Man of Steel 1 é muito bom, cara. Vocês podem até. Eu até concordo com algumas críticas, por mais que eu goste do filme, eu até concordo com algumas críticas ao Batman vs Superman. Mas, cara, Man of Steel é excelente. É uma das melhores revisitações de um personagem que eu já vi. Zack Snyder é meu pastor e nada me faltará. Em relação ao Man of Steel, sim. E eu queria muito ver a continuação. Quando vocês rezam pra Zack Snyder, vocês rezam falando assim, slow motion? Slow motion? Rezo fazendo a voz do Batman. É. Não tem slow motion. Porque ele gosta dessas câmeras lentas e tal. Na verdade, não é ele que gosta tanto dessas câmeras lentas, não. Tem o Michael Bay, mas tudo bem, você entendeu. É. Não, Michael Bay, tu reza com o estalinho na mão. E quando acaba de rezar, joga tudo no chão. Então. Isso também. Bomba de morrão não pode, porque senão não vai dar tempo de rezar, sabe? Ah, que isso, Zack Snyder. É mó visionário Zack Snyder. Mas você sabe de quem? Mas você sabe qual é o problema principal da Warner? Que eles não têm mínima ideia do que eles estão fazendo. E eles acham que, como eles não sabem o que eles estão fazendo, eles têm que imitar quem já fez. No caso, então, a Marvel. Vamos fazer igual a Marvel tá fazendo, porque, né, tá dando certo pra eles. Porque, assim, cá entre nós, a Warner não é o estúdio mais liberal, assim, do mundo, faça o que você quiser. Não é nem de longe, né? Eu tô vendo os DCnautas sofrendo e eu dou risada, porque eu sofri muito menos com Harry Potter. Harry Potter tem um filme muito bom, o 3, que é o melhor filme. Afonso Cuarón. É, tem um filme muito bom. Tem 1, 2, 3... São 8. Não, eu tô contando. Tem 5 filmes razoáveis. Não, 4 filmes razoáveis. Um outro filme que é um pouco mais do que razoável, mas não é excelente. E tem 2 filmes bosta. Quais são os bosta? Ordem da Fênix e Enigma do Príncipe, que são os mais bosta. Eu também não gosto do Cálice de Fogo. Então, mas é que eu gosto mais do Cálice de Fogo do que deles. Eu gosto mais da Ordem da Fênix, mas eu gosto da Deus Ordem me da Fênix. Não, assim, não. Ordem da Fênix. Eu acho o filme da Ordem da Fênix divertidinho, assim, mas como adaptação, não. Ele é pior do que o Cálice de Fogo. É uma maluquice da porra. Mas, porra, Ordem da Fênix. Deficientes, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, o Harry Potter, a franquia Harry Potter, começou com os diretores metendo a pique e fazendo a parada que eles queriam, tá ligado? Foi o Chris Columbus e o David Yates. Ah, ou, oh, David Yates não, Chris Columbus e o Afonso Cuarón. Aí depois. Ó, os dois primeiros filmes são razoáveis. O Cálice de Fogo é razoável. A primeira parte do do Relíquias da Morte é razoável. A segunda parte é boa. A Ordem da Fênix e o Enigma do Príncipe são horríveis, horríveis. Eu sofri assistindo aquilo no cinema. Eu assisti acho que umas 6 vezes. E eu sofro toda vez que eu assisto. Mas eu assisto porque faz parte do, né? Tem que ver, tá lá. Tudo porque o estúdio é meio cuzão, entendeu? É, então assim, os dois primeiros diretores, né, dos 3 primeiros filmes são caras que tinham uma, né, por mais que seja dentro da Warner, eram caras que colocavam o pau na mesa e faziam o que eles queriam, tá ligado? Depois, entrou dois diretores que nunca tinham feito absolutamente nada na vida e entraram pros produtores da Warner poderem mandar, tá ligado? Porque, pô, cara, então, se não me engano, chamaram o Cuarón pra fazer o Relíquias da Morte. Não, Relíquias da Morte. Relíquias da Morte? Foi. E aí ele disse não, ele falou não. É que assim, não, tá entre nós, o que o David Yates fez na vida dele, né? Ele tinha feito A Garota do Café, porra! Ó, mas eu gosto dos filmes do Yates. Você acabou, entre os piores, você colocou... Não, o Yates não é o que fez a porra do 1 e do 2? Ou é o Columbus? Não, foi o Cuarón, o David Yates fez do 5 ao último. Não, o Cuarón só fez o... Não, o Cuarón só fez o 3. O Columbus fez os 2 primeiros. Ah, tá, então é o Columbus que eu gosto. É o cara, tá, então tá bom. De mim. O Chris Columbus foi muito bem. Os 2 filmes dele são, tipo, são adaptações razoáveis. Ah, e depois não são os melhores, mas são razoáveis. Você curtiu o Harry Potter dele, mas você odeia ele hoje, né? O que ele fez hoje? Percy Jackson. Foi o Columbus que fez Percy Jackson? Foi, os dois. E outra coisa, eu caguei pra Harry Potter no 5º filme, mas o de Animais Fantásticos onde habita, o trailer eu achei legal. David Yates de novo, né? Um susto. Eu achei divertido. Eu me diverti com o trailer do Animais Fantásticos, eu acho que eu vou ver esse filme. Os lufanos é que estão felizes, né? Finalmente, representatividade, né? Uhum. Nós só tivemos 2 personagens e os 2 morreram miseravelmente. Ah, oh, quem tá feliz? O pessoal da Lufa-Lufa. Ah, tá. Teve dois. Peraí, quem foi o outro personagem da Lufa-Lufa? Cedrico e Tonks. O Cedrico é da Lufa-Lufa? Cedrico é Lufa-Lufa. Ah, é verdade, a roupa dele era amarela, faz sentido. Eu sempre tenho essa dúvida de qual era a casa do Cedrico. Lufa-Lufa. A Rowling bateu bastante nos livros que ele era o capitão da Lufa-Lufa, a Cho da Corvinal e o Harry era o apoiador da Grifinória. E depois virou capitão da Grifinória também. Ah, mas aí o Cedrico já tinha morrido, a Cho não tava mais jogando. Quem mandava achou mesmo? Jornada mais importante. Quem? Achou jornada mais importante pra história. Quem mandava mesmo era a Gina. Ué, mas não é assim que funciona? Então. Esquadrão Suicida. Faltou o irmão da magia, né? Que é a porra foi. Faltou o quê? O irmão da magia? Quer dizer, não faltou o irmão da magia, foda-se. Sério? Você quer falar disso? Não, eu não quero, porque ele não serve pra caralho nenhuma. Serve sim, ele mata ou é o diabo. Ah, puta. Ele serve pra nos deixar tristes. Ele é o tanque da paz. Ele é o... É, ele mata o melhor personagem do filme. E eu fiquei assim, eu achei bacana o diabo também ser um desses deuses ancestrais, cara. Eu achei isso muito idiota, mas ok. Ah, cara, no decorrer do filme, já tava uma coisa nova, era lucro. Eu achei muito megalomaníaco pra um grupo bosta, tá ligado? Ah, mas a mulher tava dizendo o filme todo que não tinha limite dos poderes dele, ninguém sabia qual era o limite dos poderes dele. Caralho, cara, eu tô chumana, cuzão. Isso é o Esquadrão Fantástico. Cara, eu tô chumana. Cara, eu tô chumana. Ai, caralho. Puta merda. É, ele é melhor que aquele Tocha Humana daquele filme do Quarteto, pelo menos, né? Ah, não fala assim do Chris Evans, não. Zoeira. Oh, eu gosto do Chris Evans eu como Tocha Humana. Você gosta, por isso que eu falei. É, eu não gosto é daquele... Do Michael B. Jordan. E olha que eu gosto do Michael B. Jordan, ele é um ator bom. Sim, ele é um ator bom. Só que nenhum ator bom salva um roteiro ruim, né? Vai estar em Pantera Negra. Vai estar em Pantera Negra. A Fox ele perdeu. Foi foda no Creed. Eu preciso ver Creed, não vi Creed ainda. Oh. Eu sou fã da porra da franquia e não vi ainda. É do caralho. Creed é fudendo. Creed é massa. Não, mano, eu sou fã da franquia e não vi ainda, mano. Eu não consegui ver no cinema. Não lembro por quê. Não, esse filme. Eu não sei nem porque a gente tá gravando esse cast, cara. Sério mesmo. Ah, não sei, eu tava de bobeira. Ah, lembrei que eu queria falar. Vocês acham que pode ter um parte 2? Não, parte 2 não tem, mas. Padrão? Eu acho que não. Só em um futuro muito remoto. Eu espero que não tenha. Eu espero que tenha um remake em breve. Um remake. Tipo ano que vem. Podia ter um remake ano que vem já pra mim. Mês que vem, né? Ah, é que assim, eles deixaram ponta, né? Tipo, o Coringa resgatando a Arlequina. Mas claro que eles deixaram ponto. Eles deixaram... Tipo... Mas eu posso falar uma coisa? Eu acho que vai ter sim continuação. Porque tá sendo sucesso de público. É, a bilheteria tá indo bem. Mas é engraçado. É, eu não entendo, eu não entendo a Warner. Porque, por exemplo, eu tenho quase certeza que vai ter continuação dessa bosta desse filme. Mas... No, mas Batman vs Superman teve uma bilheteria excelente. Ultrapassou muito as expectativas da Warner. e eles resolveram que vão mudar o tom do Liga da Justiça. É isso que eu entendo. Tem amalhados, né? Por mais que. Pois é, tem uma coisa é ser um filme ruim com um personagem bunda, mas é uma coisa ser um filme ok com o Batman, Superman e a Mulher Maravilha, né? Foi um filme excelente. Melhor do que aquela treta. A treta civil. Eu gostei disso. Não, sério, aquela treta civil me deu muita raiva, velho. Me deu muita raiva. Não, ainda bem que teve. Mano, ainda bem que teve o Homem-Aranha pra roubar a cena, tia, senão eu ia ficar muito puto também. Não, o Homem-Aranha e o Homem-Formiga. A melhor cena do filme deles dois. Eu só assisti o filme quando ele estreou no cinema uma vez só e não quis nem tocar nele. E eu não saí puto não, mas eu acho que porque eu gostei bastante desse Homem-Aranha. Se eu for assistir de novo, eu vou ficar bem puto. Quando eu boto ele nos torrents pra assistir, eu pulo logo pra parte do Homem-Aranha. Pode comprar o DVD e passar essa parte do Homem-Aranha. Vou comprar. Olha eu comprando DVD de... Inclusive, Batman vs Superman, eu acho que só se salva na versão estendida. Eu não vi se... Não, eu gosto muito da versão comum. Eu gosto muito da versão normal dele. Eu gostei mais da estendida porque me deixou mais explicado. Fiquei melhor. Não. Eu adoro a versão estendida. Ela é simplesmente fodástica. Mas eu gosto da versão normal do filme. Eu assisti a versão normal acho que umas 5 vezes no cinema. Eu ia assistir a versão estendida e falei, ah, quer saber? Vou assistir um negócio melhor. Assistir As Férias de Mr. Bean. Não, cara, assisti a versão estendida. As Férias de Mr. Bean é top. Eu tenho uma pergunta sobre o Pudinzinho. Vocês acham que esse Coringa tem chance de cair na porrada com o Batman em alguma vez no universo? Não de cair na porrada. Nenhum Coringa tem chance de cair na porrada com o Batman. O Coringa não é um personagem físico. Não, mano, não é isso que eu quis dizer. Não, ele quer dizer de aparecer num filme. É, mano, vocês acham que tem alguma chance dele se confrontarem, vai? Eu gostaria muito de... Porque agora esse é o Coringa, então vai ter que ser com ele. É ele ou não é ele, entendeu? Ou rebutar o Coringa de novo. Exatamente, essa foi a pergunta. Você acha que vai ser ele ou não vai ser ele? Não vai ter Coringa contra o Batman? Ah, cara, vai ter todo um trabalho só pra rebutar um personagem que apareceu num filme, não. Acho que vai ser ele mesmo. Olha, eu espero que usem ele, porque eu gostaria de ver mais dele. Só que agora alguém tem que editar o filme direito e mostrar que ele realmente é maluco, não que ele é um carinha apaixonado. Não que ele é o Leonardo. É. Que ele tem que ficar que nem o Dado do Alabella, não o Leonardo. Nossa! Pegou pesado, hein, mano? Vocês viram, pegou mano? Pegou pesado agora, hein? O Dado do Alabella foi cortar o gás da casa dele, é o maluco lá da companhia de gás, logo tirou uma selfie com o Dolabella. Essa eu não vi, não. Mano do céu, cara, agora você foi cuzão, hein? Tadinho do. Tadinho do Dado, velho. Dado, que fizeram com você? Eu sei cantar a música do Dado Labella por um minuto. Qual era mesmo? É? Não sei, cara. A única coisa que é. Vem em mim. A única coisa boa vem que. Vem em mim que eu sou facinho. A única coisa boa que o CD do Dado do Labella provocou foi a briga dele com o João Gordo. Olha, eu acho o do João Gordo um babaca, só pra te acalmar. Mas a treta dos dois foi da hora. Não é um babaca falando do outro. Só precisa da hora, ser babaca pra tretar, não. A gente quer ver treta com todo mundo, cuzão. Deixa a gente lá, só quer ver sangue só, mano. Não, é mais ou menos como. Vocês viram o vídeo do Felipe Neto com o Feliciano lá? Neto só quer arrumar. Hoje em dia, se o Felipe Neto é isso que ele quer, só arrumar treta e foda-se. Só o começo, só. Ué, mas ele sempre quis isso. Ah, mas hoje ele tá só. Hoje ele, antigamente, pelo menos, ele falava mal as coisas com propriedade. Hoje em dia ele só quer causar, mano. Olha, o único vídeo do Felipe Neto que eu realmente gostei antes dessa nova fase dele, vamos dizer assim, foi aquele vídeo que ele fala mal de Crepúsculo. Aquele vídeo é legal, todo mundo gosta daquele vídeo. Porque Crepúsculo é ruim. Eu fui assistir todos os filmes. O de 50 Tons de Cinza também gostei. Eu não assisti os filmes do Crepúsculo todos, mas eu li os livros. Você fez o quê? Eu li os livros, cara. Você se odeia isso? Ah, um pouco. Eu no lugar de assistir 50 Tons de Cinza, eu vi 50 Tons de Preto. Ah, bom, Felipe Neto, eu queria ver uma treta entre o Felipe, a treta eu digo na porrada, o Felipe Neto e o Nando Moura, pra ver o que acontece. O Felipe Neto apanha, né, caralho? Não, desculpa. Olha, o Felipe Neto é um imbecil e tudo mais, é um babaquinha, enfim. Compara ao Nando Moura. Mas o Nando Moura não. Por mais que eu seja, assim, mais ligado nesse lado direita da força, eu também achei que ele é mó babaca também, mas... Você é direita? Você é coxinha? Não, sou, eu posso fazer. Mas não nesse nível absurdo dele, né? Não sou Caco, oi. Por que você fica trazendo coxinha pra gravar podcast? É que só tinha ele pra falar de quadrinho quando a gente perguntou que ia gravar. Pior que era eu mesmo. Respondeu ele aí. Ah, a gente usou o Bolsonaro na frente dele, então tá suave. Não ligo, caralho. O cara, rapaz. Aquele dia peraí, você falou. Peraí, ele gosta do Bolsonaro? Não, eu não gosto do Bolsonaro. Só que eu tenho que ficar perto do bando como se fosse pegar pilha. Não pego pilha com quase nada. Ninguém gosta. Pega pilha do Luigi. A família do Bolsonaro não devia gostar dele. Mas eles gostam. Ah, eles são iguais, né? Ê, cheguei no nível 60. Aê, parabéns! Parabéns, Gigi. Parabéns. Parabéns. Ah, pô, vocês querem falar mais alguma coisa de graça desse filme? Como é que apaga o filme da mente? Alguém sabe aí como é que apaga o filme da bala. Cabeça? Kurt Cobain apagou o filme da mente dele. Vai falar, Pedroca. Depois eu que sou o cuzão, sim. Isso que eu gosto de falar, né? Bora aqui. Sim, eu fui ver o filme tranquilo, me diverti. Eu fui com a cabeça aqui, eu fui na mente que era um filme do Esquadrão Suicida. Em que mundo a gente vive que alguém falaria, ah, vai ter um filme do Esquadrão Suicida? É, esse é o esse problema. Esse cara seria levado a sério. E há dois anos deixa atrás. Eu terminar, não, deixa eu terminar. Calma aí, não vou deixar não. Há dois anos atrás, quem falou que ia ter um filme do Guardiões da Galáxia? E olha o que deu. Eu também fui ver Guardiões da Galáxia com o caralho que filme é esse. Também fui nesse mesmo nível, Guardiões da Galáxia. Olha, eu fui ver Guardiões da Galáxia do tipo. Vamos ver o que a Marvel vai aprontar, mas... E com felizão porque tinha David Bowie na trilha sonora. Você tem que parar com isso, cara. O quê? De gostar de David Bowie? Não, de ver filme com esses critérios. Ah, tá. Não, na verdade não foi por isso não, mas eu sabia que tinha David Bowie na trilha sonora. Sim, então eu cheguei lá, eu me diverti, eu admito que eu me diverti, eu achei alguns momentos são engraçados. Uma coisa que me deixou muito agoniado foi a montagem do filme, a edição do filme tá muito cachorra. Tem umas coisas assim muito que cortaram, que tá... totalmente sem nexo, que deixou algumas coisas do filme totalmente sem nexo, uns cortes muito grosseiros no nível eu editando meus vídeos. E, por exemplo, sabe aquela cena que o Coringa pega o cara no jogo dele de poker? Sabe a hora que corta pra outra cena, aquele do Coringa pra outra cena? Eu não lembro que era, mais, cara. Que era, sabe aquela hora que ele fala no trailer aqui, não posso esperar pra você ver meus brinquedinhos? Ah, sim! Pois é, que ele não fala isso, dava pra ver que ele ia falar mais alguma coisa naquela hora, e cortou. Sabe aquele meme do cara dando reportagem e ver outro dar um tapa na cabeça dele por trás? Foi nesse nível de interrupção, saca? Que esse corte. E fora aquele corte que a Arlequina tá subindo a escada e para pra respirar porque ela não fez aeróbico, os caralho, e corta pra um flashback. Esse aí eu também achei. Foi um flashback de quando. Como foi, entre aspas, a criação dela, né? Que jogou ela no tanque e tal. E pra mim isso aí foi outro corte muito grosseiro. Podia ter feito pelo menos botado uma nuvenzinha colorida pra combinar com o tom do filme. Eu queria que editassem o filme pra fazer o Coringa mal em vez de apaixonado. E que botasse mais alguma cena dele batendo nela só pra garantir que é Coringa, o Joker, o bobo palhaço. Tu é que ia ter do Batman. E pronto, só isso. Pra mim é nota 6 o filme Paulo dos Reis. Ele tem uma nota alta, né? Eu não acho o filme divertido, tá? Como o Pedroca acha. Eu não me diverti com o filme. Pra falar a verdade, eu fiquei bastante decepcionado. Eu não consigo me divertir com coisas que me decepcionam. Eu fiquei bastante decepcionado com o filme. Então, tipo, talvez se eu tivesse ido sem expectativa, eu pudesse até ter me divertido. Mas como eu tava com uma expectativa muito alta, eu não consegui me divertir. O filme foi terrivelmente ruim. O filme ele tem um problema sério que é a falta de conexão entre os personagens e o que está acontecendo no filme. O filme ele tem um problema muito sério de narrativa. Algo está sendo narrado, existe uma história linear ali, básica, só que ela não tem nenhuma nuance. Ela é só aquilo mesmo e você assiste esperando que tenha algum tipo de reviravolta, algo do tipo, e não acontece. Nada, em momento nenhum. O filme é parado, o filme é triste. O filme não é engraçado, ele tenta ser engraçado, mas ele não é engraçado. O filme tem desperdício de personagem. O filme... deixa eu ver o que mais que eu posso dizer de bom desse filme. É ruim. Tipo, pra caralho. Muito, mesmo. Deixa não recomendo que ninguém assista. Deixa eu ver o que eu posso falar de bom desse filme. É ruim. Pra caralho. É o máximo de bom que eu posso falar desse filme. Minha nota fica em... sei lá, vai, 5, porque eu tô de bom humor. Ah, só pra completar o que esse infeliz fez da vida dele, não, o Asa, o diretor da desgraça desse filme, ele fez aquele... como diretor, ele fez aquele Corações de Ferro, que eu não vi ainda, com o Brad Pitt, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Eu queria que aquele... que Shia LaBeouf tá naquele filme, que ele que o tanque virasse um Transformers, isso é legal. Não vi. E de roteiro, ele fez Velozes e Furiosos, o primeiro, ele fez o roteiro de Dia de Treinamento... fez o roteiro de Tempos de Violência, que não é o Pulp Fiction, e fez o roteiro de Marcados pra Morrer. Caralho, o cara tem bons trabalhos. Ah, Velozes e Furiosos, Dia de Treinamento, Marcados pra Morrer. E o Coração de Ferro, que eu não vi. Cara, Dia de Treinamento é filme de Oscar. E Oscar. É um excelente filme. Oscar. E é um excelente filme. É, Velozes e Furiosos é um filme basicão, mas tipo... Basicão. Esse Marcados pra Morrer também, eu tô tentando me lembrar se eu já assisti. Mas acho que já assisti já, o nome não é estranho. E Tempos de Violência é muito bom. Chamar o Pulp Fiction. Então, mano, eu tenho um ódio desse subtítulo do Brasil, mano, do Pulp Fiction. Tempos de Violência? É, Pulp Fiction, Tempos de Violência. Porque lembra o filme Tempos de Violência? Não, porque você pensa que vai ser um filme com caos da porra na cidade, tá ligado? E não. Você quer um filme com caos da porra? Assista Um Dia de Fúria. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é um caos da porra. Na cidade? Não, na produção dessa desgraça desse filme. Pois e, é. Mano, e qual é a sua opinião? Minha opinião é que é uma desgraça essa porra. Assim, a vilã é uma merda, a porra da magia, ela não é desenvolvida em caralho de hora nenhuma. Eles tentam jogar aquela coisinha de, ah não, mas ela é uma divindade, ela tá perdida no nosso tempo e não sabe o que acontece aqui. Orev, é uma merda. A dancinha dela é bizarra, aquele fundo que ela tá dançando é bizarro. E é isso que eu odeio. Sua nota? 5? Não sai de bom humor, né? É, eu sou 5, é vai. Gostei da Arlequina, acho ela engraçadinha. Gosto da Margot Robbie. Que é gostosa pra caralho. Que é gostosa. Assistam, pra vocês que estão batendo poeta da Margot Robbie, assistam O Lobo de Wall Street. Oh. Não, tem um dela com o Smith também. Tem, é um que ela... Ele é um golpista lá. Esqueci o nome agora. Ah, eu falei pra assistir o Lobo de Wall Street que ela parece pelada. Não foi por causa do filme. Mas o filme é bom. Ok, ainda não vi o Lobo de Wall Street. A atuação da vida do DiCaprio. Pois é, mas então acho que é isso, né? Melhor do que aquela porra daquele regresso, maldito e rico. Mano, eu dou 5 porque eu gostei da Arlequina e gostei da trilha sonora do filme. Porque eu gosto de Imagine Dragons, eu tenho Imagine Dragons no filme. Tá tocando Imagine Dragons agora. E coitado do mano que tava sentado do meu lado do filme, porque eu cantei todas as músicas. Mas é isso aí, mano. Tem mais alguma coisa pra falar dessa porra? Eu acho que eu passei o filme inteiro falando mal do filme. Eu passei cantando. Eu passei falando mal, que é ruim mesmo. Não é o pior filme que a DC já fez na vida dela. Teve Mulher Gato, mas... Tá. E Lanterna Verde. E Lanterna Verde, verdade, teve Lanterna Verde. Nem lembrava dessa desgraça. E... Aço. Não, isso aí eu simplesmente não existe. Não sei do que você tá falando. Eu desconheço do que você tá falando, cara. Não. Você tá viajando. Não faz ideia do que você tá falando, cara. E teve o filme do... teve os filmes do Schumacher também. Também não faz ideia do que você tá... Ah, não, os filmes do Schumacher... Eu tenho que dizer que... Eu até gosto do charada do Jim Carrey. Ah, acho que é legal. Não, é uma bosta o personagem, é só por causa do Jim Carrey mesmo. Eu gosto do Jim Carrey, mas eu gosto do Jim Carrey fazendo filme sério e não filme de comédia. Eu gosto do Jim Carrey fazendo qualquer coisa. Sim, eu também gosto do filme. Não é que assim, não é que eu não gosto do filme de comédia do Jim Carrey, que eu prefiro ele fazendo filmes sérios. Eu prefiro ver ele fazendo filmes. Tipo Show de Truman. Faz tempo que eu não vejo. O Truman é foda pra caralho. Faz tempo que eu não vejo o filme do Jim Carrey. O filme que ele fez e ficou saiu falando mal? É. Ele é loucão, né, velho? Não, e não é mal do tipo, o filme é ruim. É, não assista esse filme. Ele é violento, ele. Não foi feito pra ser assistido, não assista esse filme. É, porque ele é contra o bagulho de armas, né? Ele é todo pacifista e tal. Enfim, Acho que é isso. Não é o pior filme da DC, mas é um filme ruim. É um filme ruim. É assim que a gente fecha esse podcast. Tchau. Até semana que vem tentando falar de alguma coisa melhor. Então, até mais aí pra vocês. Até semana que vem falando de um tema melhor do que essa porra aí. E eu volto uma hora aí falando de um tema melhor. Eu espero que me chame pra falar bem de alguma coisa em algum momento. Tá foda. Semana que vem é sobre Lanterna. O quadrinho, né? Não, mentira. Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain, I'm a dummy. Might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the knot pole, that's why my heart cold. Full of sorrow, a lost soul. And only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I'm don't feel shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain, it ain't nothing but pain. You just fucking complain, you ain't tough as you claim. Just stay up in your lane, just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train, cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Isso é tudo, pessoal.